best, and you got the best. The hottest band in the world.

estádio do Maracanã, Rio, ontem à noite. O show de estreia do grupo Kiss no Brasil. Mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Para muitos, o maior show do mundo. Apocalipse. Dizem que Kiss é o seguinte: juntar dois lábios e fazer o que quiser com eles. Tonight, it's in the following. tonight.